Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, damos início ao nosso programa com a sonzeira de Sálvia, Adultos, eles que são de Recife, Pernambuco. Na sequência, tem Profusão Sonora, Insanidade, eles que são do Rio de Janeiro, capital. Depois, tem a lindíssima banda Cashing Flowers, Ellen, eles que são de Maringá, Paraná. Na sequência tem a Mocne, Zona Hostil, eles que também são de Recife, Pernambuco. Depois tem Volúpia, Rolando no Asfalto, eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E para finalizar o bloco, tem também de Maringá a banda Motores Ácidos, Rock and Roll. Vamos lá? Let's rock! Como grão de uma mulher.

roll, rock and roll. Minha paixão é o rock and roll, rock and roll, rock and roll. Eu tô aqui pra me rock and roll, rock and roll, rock and roll. Minha paixão é o rock and roll. Espirrando gordura pelo fogão inteiro. Só que não, dessa vez a sua mãe vai ficar feliz porque a gente está usando uma frigideira elétrica. Vamos dedicar este segundo bloco aos nossos apoiadores. A começar pela Balbúrdia Records, que divulgou neste último 29 de março os vencedores do segundo prêmio Balbúrdia do Rock Independente, que vocês vão conferir logo mais no terceiro e no segundo bloco. Então vamos lá de Balbúrdia Records, punk, hardcore, metal, rock pauleira e outras barulheiras. O selo que apoia a ser independente brasileira. Você também pode apoiar. Confira os lançamentos da Balbúrdia Records no site, Spotify e redes sociais. Siga a Balbúrdia Records. E além da Balbúrdia, temos também o nosso apoiador Hora Rocker, no Minuto Hora Rocker, com Ulisses. Ele que vai divulgar a próxima banda que vai ser entrevistada no Hora Rocker pelo seu canal do YouTube. Olá pessoal, tudo bem? Sou Luiz Santos e esse é mais um Drops Hora Rocker. Esse Drops vai convidar vocês para o próximo Hora Rocker entrevista que vai rolar no dia 7 de abril. E eu vou receber o guitarrista de blues Elias Mendigo, que tem seu canal no Instagram, seu perfil no Instagram, cara muito conhecido que comenta muito sobre rock and roll, hard rock, blues, etc. Então vem aqui, vamos lá no Hora Rocker conhecer a trajetória do Elias Mendigo, certo? No próximo dia 7 de abril, às 21 horas. Um abraço, sou o Luiz Santos, sempre lembrando, Hora Rocker aqui, o Underground e a notícia. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então uma deliciosa fritura regada à base de vencedores. É isso mesmo. Neste segundo bloco, eu vou dedicar aos vencedores e à organização do segundo prêmio Balbúrdia do Rock Independente. A começar por ele, o organizador do segundo prêmio Balbúrdia do Rock Independente, Leandro Marques, com a música Guerra, ele que é de Curitiba, Paraná. Na sequência, tem o vencedor da categoria Lançamentos Indie Alternativo, que vai para Banana Bipolar, com a música Cigarro, eles que são de Goiânia, Goiás. Depois tem os vencedores da categoria Punk Hardcore, que é Punkzilla, novamente bicampeã. Agro é Pop, eles que são de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Depois tem o vencedor da categoria Lançamento Rock Hard Rock, que é a banda Cazulo, com a música Espadilha, eles que são de Brasília, Distrito Federal. Na sequência, tem o vencedor da categoria Lançamento de Metal, que é a banda Kill for Nothing, Putin New G.O.D., eles que são de São Paulo, capital. E para finalizar, o grande vencedor com o prêmio de Banda do Ano, a banda Diffen, com a música Think About It, eles que são de Brasília, Distrito Federal. Vamos lá? Let's rock! Entender o que tentando encontrar alguma fórmula de cicatrização. De cicatrização. Das maneiras mais fúteis. Eu não quero viver sendo hipnotizado pelo medo de ser o prazer mais desejado. Eu não quero viver tendo todo esse fardo. E os que querem pode surgir o mundo, quer lucros infinitos, devastação do mundo. O agro é bom, você mal informado, entupido de veneno, doente moribundo. Amazônia morta, cerrado queimado, pampa dizimado, Pantanal assoreado. E quando agricultor assina um contrato na mão do capital pra sempre endividado. O agro é bot, o agro que é uma droga, o agro vai destruir você. O agro é ruim, o agro que é do mal, o agro tosco. O agro é bot, o agro que é uma droga, o agro vai destruir você. O agro é ruim, o agro que é do mal, o agro negócio. O agro é tech, o agro mata. Brasil, as cabeças de gado superam a população local em 30 milhões. De quem você acha que é a prioridade por aqui? O cultivo de arroz caiu 44% e o de feijão 33% nos últimos 16 anos. A soja aumentou 86% e o milho 66%. É, a coisa tá feia, meu irmão. Olhe pro céu e veja a fuligem caindo, a água sumindo e a temperatura subindo. O agro é bot, o agro que é uma droga, o agro vai destruir você. O agro é ruim, o agro que é do mal, o agro tosco. O agro é bot, o agro que é uma droga, o agro vai destruir você. O agro é ruim, o agro que é do mal, o agro negócio. Thank you. Este foi o Frigideira Acústica da semana. Mas não se preocupem que semana que vem tem mais, pessoal. E nesta semana, no programa Tautocronia do dia 9 de abril, vai ter o primeiro sorteio das chaves do campeonato Futsgrila, o campeonato de futebol entre bandas do coletivo Rock na Ativa. Não percam, neste dia 9 de abril, às 21h12, no programa Tautocronia, o sorteio das bandas que concorrerão pelas chaves no campeonato Futsgrila. E agora, fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Você sabia que no interior do Mato Grosso do Sul está sendo construída a cidade do futuro? Eu estou falando da cidade de Zigurates, uma cidade totalmente distinta dos padrões, foi projetada há mais de 30 anos pelo CEO do ecossistema Dáquila, Urandir Fernandes de Oliveira. Ela é única desde o formato das casas, com base nas pesquisas de arquitetura, engenharia, matemática e bioconstrução, até a maneira de se alimentar ou de gerar energia com pesquisas nas áreas de malha eletromagnética, energia livre, agricultura e nutrição. Hoje, Zigurates já é uma cidade turística. Fica no interior do município de Corguinhos, no Mato Grosso do Sul, onde quem for visitar vai encontrar acolhimento, trilhas, cachoeiras, montanhas, monumentos e muito mais. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dáquila.com.br. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini.